Agora você deu uma pratada a mais aí, eu acho, não? Então fui eu que errei. Tá mal. Don't be back and stay ahead, said the man who's buying your soul. Eu que estou errado.